Seção 68 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Luiz Lucena. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Língua Tupi, de Couto de Magalhães. Couto de Magalhães, Minas Diamantina, 1837 a 1898. O general José Vieira Couto de Magalhães, um dos mais operosos brasileiros de que há notícia, sábio, linguista, indianólogo, explorador dos nossos sertões inóspitos, é notabilíssimo pela multiplicidade das manifestações do seu grandioso talento e de suas extraordinárias aptidões. Tendo administrado Goiás, Pará, Mato Grosso e São Paulo, Couto de Magalhães mostrou-se excelente gestor dos negócios públicos, com exata compreensão da seriedade, importância e responsabilidade que lhe pesavam sobre os ombros. Como militar, os seus serviços à causa nacional na presidência de Mato Grosso e no comando das armas, no tempo da guerra contra Lopes, são relevantíssimos. Como industrial, de iniciativa própria e atividade e energia incomparáveis, ele é digno de imitação. Daí veio a sua considerável fortuna, conseguida pelo trabalho honrado, esforço e dedicação. Além das infinitas outras faces da sua capacidade, Couto de Magalhães foi ainda escritor digno de menção, sendo a mais notável de suas obras, O Selvagem, excelente trabalho de fôlego sobre a língua, costumes, religião, etc. do Selvagem, Viagem ao Araguaia, A Revolta de Felipe dos Santos em 1720, Os Guaianazes ou a Fundação de São Paulo, Romance e ainda outros. Era do Instituto Histórico e pertencia a muitas outras associações científicas e literárias nacionais e estrangeiras. A Língua Tupi. O estudo das grandes línguas indígenas do Brasil é assunto de considerável interesse, não só debaixo do ponto de vista prático, como debaixo do ponto de vista científico. Quanto ao interesse científico, eu transcreverei aqui as palavras que vêm da introdução da obra Alfabeto Fonético, de um dos notáveis linguistas dos tempos modernos, o Sr. R. L. Lepsius, de Berlim, diz ele: "Um dos maiores anelos da ciência moderna, e ao qual só ultimamente se achou em circunstância de atender, é o conhecimento acurado de todas as línguas da Terra. O conhecimento das línguas é o mais seguro guia para a compreensão íntima das nações, não só porque a língua é o meio de toda a comunicação intelectual, como também porque é a mais copiosa, rica e fiel expressão do depósito intelectual de uma nacionalidade. Nenhuma língua primitiva no mundo, nem mesmo o sânscrito, ocupou tão grande extensão geográfica como o tupi e os seus dialetos. Com efeito, desde o Amapá até o Rio da Prata, pela costa oriental da América Meridional, em uma extensão de mais de 1.000 léguas, rumo de norte a sul, desde o Cabo de São Roque até a parte mais ocidental de nossa fronteira com o Peru, no Javari, em uma extensão de mais de 800 léguas, estão, nos nomes dos lugares, das plantas, dos rios e das tribos indígenas que ainda erram por muitas dessas regiões, os imperecedores vestígios dessa língua. Confrontando-se as regiões ocupadas pelas grandes línguas antigas, antes que elas fossem línguas sábias e literárias, nenhuma encontramos no Velho Mundo, Ásia, África ou Europa, que tivesse ocupado uma região igual à da área ocupada pela língua tupi. De modo que ela pode ser classificada em relação à região geográfica em que dominam como uma das maiores línguas da Terra, se não a maior. Pelo lado da perfeição, ela é admirável. Suas formas gramaticais, embora em mais de um ponto embrionárias, são, contudo, tão engenhosas que a opinião de quantos a estudaram pode ser comparada às mais célebres. Essa proposição parecerá estranha a muita gente, mas o curso que começo agora a publicar, e que, com o favor de Deus, espero levar ao cabo de um modo completo, o deixará demonstrado. Muitas questões hoje obscuras em filologia e linguística encontrarão no estudo desta, que constitui uma nova família, a sua decifração. Essas duas palavras tupi e guarani não significam entre os selvagens que delas usavam, senão tribos ou famílias que assim se denominavam. Estas duas expressões, língua tupi ou língua guarani, seriam como se nós disséssemos a língua dos mineiros ou a língua dos paulistas. Se no Paraguai qualquer disser guarani nhenhen para traduzir a expressão língua guarani, ninguém o entenderá, porque para eles o nome da língua é avanhenhen, literal, língua de gente. Desde que o homem fale duas línguas, compreende que aqueles que não falam a sua se possam exprimir tão bem quanto ele o faz na própria. Mas entre povos primitivos, que não tinham a arte de escrever, e para quem as línguas estrangeiras eram tão ininteligíveis como o canto dos pássaros ou os gritos dos animais, muito natural era que eles só considerassem como língua de gente a sua própria. A expressão avanhenhen, para exprimir a língua falada por eles, mostra-nos que a ideia que tinham das outras é que elas não eram língua de gente. Observa o Sr. Max Müller, com muita verdade, que nós, os homens do século XIX, dificilmente podemos compreender toda a influência que exerceu sobre sociedades bárbaras este admirável instrumento chamado língua. Para o selvagem, aquele que fala a sua língua é um seu parente, portanto seu amigo, e é natural. Ele não tem ideia alguma da arte de escrever, não compreende nenhum método de aprender uma língua, senão aquele pelo qual adquiriu a própria, isto é, pelo ensino materno. Por isso, quando um branco fala a sua língua, ele julga que esse branco é seu parente e que entre a gente da sua tribo e na infância é que tal branco aprendeu a falar. Em uma das vezes em que os gradaús apareceram à margem do Paraguai, eu acompanhei-os, sozinho, em uma longa excursão, levado pela curiosidade de observar grandes aldeamentos inteiramente selvagens. Esses gradaús achavam-se em número superior a 1000, eram ávidos por ferozes e meus companheiros julgavam temeridade visitá-los. Eu, porém, o fiz sem coragem alguma, porque falando um pouco da língua deles, tinha plena e absoluta certeza não só de que minha vida não corria o menor risco, como que eles me procurariam obsequiar por todos os modos, e assim aconteceu. Assim como para o selvagem, aquele que fala a sua língua, ele reputa de seu sangue e, como tal, seu amigo. Assim também julga que é inimigo aquele que a não fala. O citado Sr. Max Müller nota que, entre todos os povos europeus, a palavra que traduz a ideia de inimigo significava, primitivamente, aquele que não fala a nossa língua. Que muito é que o mesmo se desse entre os nossos selvagens. Foi partindo deste importante fato que os jesuítas, em menos de 50 anos, tinham amansado quase todos os selvagens da costa do Brasil. Seu segredo único foi assentar a sua catequese na base do intérprete, base esquecida pelos catequistas modernos, que por isso tão pouco hão conseguido. Assim, pois, dizíamos que a palavra Guarani não é o nome de uma língua e que a língua que nós designamos por essa expressão eles designam com a de língua de gente ou avanhenhen. O mesmo diremos a propósito da língua tupi. Tupi era o nome de uma tribo que, ao tempo da descoberta, dominava grande parte da costa. Se dissermos a qualquer índio civilizado do Amazonas, fale em língua tupi, ele não entende o que lhe queremos dizer. Para que ele entenda que queremos que ele se expresse na sua própria língua, mistério é dizer-lhe renhenhen nhengaturupi, literal, fale língua boa pela, isto é, fale pela língua boa. Estes fatos fizeram-me adotar os vocábulos avanhenhen, nhengatu, para exprimir o primeiro, a língua guarani, o segundo, a língua tupi. O selvagem. Fim da sessão 68. Gravado por Luiz Lucena.